Queremos o quê? Enquadramento. Primeiro e último. Genisa Domingas é o meu nome. Nós queremos ser enquadrados sem haver mais nenhum outro concurso público antes de haver nosso enquadramento. Eu tive 12,8. Aqui em Cabinda estamos por volta de quase 700, 800 pessoas compositivas que ficaram. Nós anunciamos que aparecesse mais. Esse é o número que nós tivemos e graças a Deus nós estamos aqui. Alexandra Massinga. O nosso objetivo, queremos um enquadramento direito, porque concorremos, conseguimos positivo e a ministra não quer considerar os nossos positivos. Ficamos tristes pelo comportamento que ele quer aceder. Por isso temos de fazer essa manifestação para ele começar a entender que o 10 até 14, 15 nunca foi negativo. Mas na verdade ela como mãe, se tem aquela dor de querer eliminar o desemprego no ministério ou no país, então que procura enquadrar o nosso enquadramento das nossas notas. São quantos nessa comissão? Tive 10,5. Quantos é que são nessa comissão? Somos quanto? Somos acima dos 400 e tal. Já deu para um pronunciamento desde a primeira manifestação da ministra? Até agora, desde que ela prometeu aos 15 dias daria uma resposta, ainda não temos nenhuma resposta até agora. Queremos um enquadramento direito, porque ele deu a esperança que depois de chamar a primeira chamada, disse que não, aguardem um instante, depois já darei a segunda chamada. Agora, quando mais assustamos, estamos a acontecer que quer abrir um novo concurso. Como é que ele pode abrir um novo concurso público enquanto que ainda há candidatos compositivos que não estão inseridos no sistema? Razões por isso, estamos na rua para ver se ele pode ouvir o nosso clamor.